Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta agora com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo pela internet, atlântida.com.br, mais de 2 milhões de acessos por mês, o site da Atlântida. Muito obrigado pela sua fidelidade, pela sua parceria com a maior rede de rádios do sul do Brasil. Terça-feira, 6 de julho de 2010. Estamos no ar até as duas com as nossas queridas parcerias Lojas Colombo. Você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo. Aí, Jorege, te liga, celular com TV grátis por R$ 549,00 só na Colombo. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. Queridos do Pretinho, como vai, Everton? Mr. Picunha? Tudo bacana. Tudo bem, Cajezinho? E aí, boa tarde. Tudo certo, Marcos Pianges? Belezinha, belezoca, belezão. Fala, Porazinho. Tamo aí, meu irmão. É nóis, Porazinho. Nóis. Olha a alegria. É outro programa com o Porazinho. É outro programa. Um programa que é muito mais alegre, muito mais leve, mais descontraído. Não, praticamente mais um programa que paira no ar. Olha aí, só um pouquinho. Mais leve eu já não concordo, né? Um pouquinho mais pesado. Leve no astral, meu bruxo. Leve no astral, meu bruxo. Uma coisa isso. Coisa tomorrow people, assim. Fala aí, Maurício Amaral. Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo zen. E a estrela móvel de hoje agora gostou. Agora é todo dia. É ele! Lele! São maravilhosos, né, cara? E hoje 100%, né, cara? Agora todo mundo tá bem aqui! É outra coisa. 100% álcool. Saiba você, Lelê, que ontem, ouvindo esse programa e tendo esta notícia maravilhosa de agora, tu integrar esta mesa que quase momento, que diariamente, eu quase fui às lágrimas lá em casa. Foi, pô, e esse cara aqui, não, que precisa muito pro irmão nosso, pro Poranho, é o irmão. Ele já era um pretinho na Gênese, assim. Parece, né? só um pouquinho, tem a vinheta do Poranho. Atenção, pessoal, vamos se emocionar com o Poranho. E ontem, depois do Bola nas Costas, fomos ao Girassol. Um beijo pra todo mundo que tava lá. Especialmente pro Alemão. Pro Alemão em especial. Alemão. E o Lelê já pediu na comandinha. Põe aí, Lelê Pretinho. Não, isso é mentira, cara. Lelê Pretinho. Aí na hora de pagar, ele já falou assim: ô, Alemão, pô, tá sabendo da história. Não, mentira, cara. Para aí. Só um pouquinho. Vocês alguma vez pagaram a conta no Girassol, cara? Não. Alemão não deixa. O Pretinho Editorial, o Pretinho Básico paga sua conta onde quer que vá consumir. Não, e a minha conta não foi baixa ontem. Eu não pago. Na subida agora do estacionamento até aqui, o Lelê junto comigo, no meio da rua, olhou pra mim: eu tô precisando falar com vocês aí, pedir pra turma umas dicas pra voz agora. Sim, cara, mas a minha voz tá filha. Eu não sabia o que dizer. Eu fiquei constrangido. Muita água, Lelê. Constrangido com a pergunta. Realmente, eu tô com o Lelê, aquela água que passarinho não bebe não vale. Não, aquela não vale. Sim, até deve ser. Se eu diminuir aquela bem daí, gelada. Daí fomos estacionar ontem o Girassol, ele estacionou meio longe, assim, falou: Lelê do PB. Lemão, não tem uma vaguinha aí na frente, pessoal do PB, pô? Nesse clima. É muito mentira. Eu tenho certeza que é mentira, cara. Vou dar um beijo pro Beto Xavier, que foi ontem lá com a gente no bar. E pro filho do Beto Xavier, o Nego Joe, que tava ontem lá tocando. O Nego Joe tava igual, aí. O Nego Joe é igual o Beto Xavier mesmo, cara. Gente, muito bom, o Nego Joe. E o Beto tava todo orgulhoso do filhão no palco, assim. Ah, que beleza. Ô, Magnata, eu posso dar um abraço aqui no Lelê? Seja bem-vindo, Lelê. Que bonito, cara. Grande velha, grande presença. Já trabalhamos junto em outras. Outras temporadas, né, Magnata? E uma das vantagens da presença do Lelê aqui é que vai poupar a voz do Porana, porque ele perde o Ah, velha, que agora nós vamos ter o original, ou seja, vamos ter o Porã pelo menos segunda e terça com um pouco mais de voz, tá, né? Bem. O que importa é que o Lelê já foi abraçado pela equipe e pela audiência. Isso é o que importa. Vamos nós agora com os destaques comentados do Clique RBS. Pause, segura tua onda um pouquinho. Dá pra agradecer agora? Agradecer o quê? Deixa agradecer, senão não vai desistir. Só agradecer mais uma vez a galera do Palito Suíço. Galera do palito suíço integral com gergelim. É bom esse troço aí, que tá aí, nos cara. Alimentando aqui no programa que hoje. Que marca esse troço aí. Que marca... Qual é a pessoa que te manda isso? Fala o nome da pessoa. Qual é a marca, Lelê? Dojaner. É importado. Não tem uma pessoa que é holandês, traz, é holandês. Tem um, é o pessoal, é o nome da pessoa, pessoal da traz. Holanda lá, a Xante. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS nesta terça-feira, 6 de julho, dia do IBGE. Que dia do IBGE. Parabéns você que é IBGE e que trabalha aí com geografia e estatística. Sim, trabalhou no 75% das estatísticas não servem pra nada, cara. Nada. É verdade. Boa, Maria. E 94% das estatísticas são inventadas na hora, de supetão. O El Niño provoca início do ano mais quente da história. Que loucura, rapaz. O mundo nunca sentiu em 131 anos. Tá curta essa história, hein? O dia mais quente da história? É que as medições começaram a ser... Desde que inventaram o termômetro. Seu Maurício Amaral, sempre com o troço na ponta da língua. Tem uma foto muito bacana. Uma foto muito bacana do verão europeu hoje, lá na Rússia, duas russas tomando sol. Por favor, perto do Kremlin. Esse é o Porã, destaques jornalísticos do Porã. Demais, falando justamente sobre essa onda de calor que toma conta do mundo, tá, né? Certo, então vamos aqui. Alexandre. O mundo nunca sentiu em 131 anos tanto calor nos 5 primeiros meses de um ano quanto em 2010. Que coisa. Entre janeiro e maio, a temperatura foi 0,6 grau maior do que a média do século XX. Batendo o recorde de 1998. A temperatura média do planeta chegou a 14,4 graus centígrados. O verão do hemisfério está sendo de temperatura em alta. Países da Europa, Estados Unidos e outras nações lá do norte sentem marcas bem perto dos 40 graus diariamente. 40 graus na Rússia é um absurdo. É um absurdo. Oh, é a mesma coisa o nosso verão aqui com 28 graus na madrugada, como teve esse verão aqui no Rio Grande do Sul. Ou inverno, como nós estamos 30 graus no inverno. Ah, mas é isso que o Porã tá dizendo. É uma loucura. Esses dias tava todo mundo reclamando do frio, acho que foi semana passada, semana retrasada. Atrasado. Um absurdo. Todo mundo reclama do frio. E aí eu até relembrei a galera, falando, cara, vocês lembram daquela quarta-feira que bateu 40 e semana do planeta. Aquela semana eu tava abrindo a rádio lá do Parque Planeta, né? 6:30 da manhã, 31 graus, cara. Era coisa assim, inacreditável, velho. Aí cai aquele tsunami. Isso que a gente tava na praia. Te lembra? Caiu um tsunami, ele quase levou o estúdio embora, não. É verdade. Eu imagino que pelo andamento da coisa... essas catástrofes em função da natureza e tudo mais vão ficar cada vez mais comuns, né? Esse despropósito do frio e do calor em horas. O choque térmico é cada vez mais violento. E aí imagina a chuva que vai vir agora de quarta pra quinta aqui no sul do Brasil. Exatamente. O calor, aí chega a frente fria, assim, as coisas não são mais amenas. E tem mais, né, cara? O período na Terra que os dinossauros viveram foi muito maior. O Cajê lembra. Já criava uns lá. A gente ficou um tempinho assim, mas a diferença é que os dinossauros. Os dinossauros eram bizarramente resistentes, cara. Fortes, gigantescos, viviam em harmonia com a natureza. A gente é um negocinho assim, muito mais frágil, brinca com a natureza e vai morrer muito antes, entendeu? A natureza vai cobrar. A humanidade vai acabar mais cedo. Bem mais cedo. Sem dúvida. Talvez daqui a um ano e pouco, né? É em dezembro de 2012, né? Segundo o calendário maia. 21 de dezembro, meu último aniversário na Terra, cara. Que loucura. E vamos combinar, né? Vai dar uma peninha das crianças. Mas tem como é que morrer, acabar a humanidade mesmo, né? Das crianças eu tenho um pouquinho de peninha. Das crianças eu tenho peninha. Agora do resto, sou obrigado, cara, a concordar. Tem que acabar essa humanidade. Sou obrigado a concordar contigo, cara. Só erramos. Sou obrigado a concordar. Só erramos. É um bom nome de uma banda punk, né? Não, cara, eu tava dando só erramos. Eu tava passeando domingo na praia de Ipanema. Que bonito. Porto Alegre. Coisa boa, né, porra? Não, assim, ó, cara, eu vou te dizer um negócio, cara. É bom mesmo. Semana do Porã, pessoal. Não, mas é, cara, pô, eu moro na Zona Sul, no final de semana eu quero passear pelas praias da Zona Sul, né? Pois é, enfim, cara, há muito tempo atrás, quem é mais antigo aqui, cresceu ouvindo falar de um projeto chamado Proguaíba, que ia despoluir as águas do Guaíba, que ia limpar a orla das praias. Cara, é uma vergonha o que tá a Praia de Ipanema em Porto Alegre, cara. É umas obras, assim, pra fazer o esgoto passar, cara, que chega a ser nojento, um fedor naquela beira de praia. sabe? Um lugar maravilhoso que temos aqui em Porto Alegre que as pessoas não podem desfrutar. Como se não fosse isso, como se não bastasse só isso, o descaso do poder público com a praia, com a orla, com o Guaíba, ainda tem as pessoas que levam o seu cachorrinho lá, o seu cachorrinho pra passear no calçadão no fim de semana e deixa o cagalhão do cachorro lá na calçada, cara. Que isso? Pô, aí não dá, cara. Muito bom, porra. Eu quero saber, eu quero que alguém, já que estamos em época de campanha, eu quero que alguém, que algum candidato fale pra mim o que vai ser feito do Proguaíba, quais são os planos para este rio maravilhoso que temos aqui em Porto Alegre. Enfim, não, mas cara, é o tipo de coisa, Porã, tá certo, velho. Porã tá certo. Com uma reforma política, colocando representantes na Câmara dos Vereadores e tal, por regiões e não por cidade, não por cara votar no cara que fosse ali atender a Ipanema. Acho que vão despoluir o Guaíba. Não, e tem outra coisa. Eu cheguei a trabalhar. Londres, não despoluiu o Tâmisa. Eu cheguei a trabalhar nesse início de Proguaíba, eu trabalhava no Demai. Eu cheguei a pegar essa. Cara, primeiro lugar. No início do planeta. Aí o Demai não existia. Eu sou anterior. Nem o Guaíba existiu. Nem o Guaíba. Peraí, cara, uma informação importante que a gente vai ouvir aqui. Primeiro lugar, gastaram muito dinheiro nesse projeto, que acabou não servindo pra nada. E outra, cara, não adianta tu fazer um projeto regional que envolve o Guaíba, na verdade, é abastecido por vários afluentes. Né? Exatamente, Jacuí. Que envolve outros municípios. Então não adianta o vereador de Porto Alegre querer fazer um projeto mega para despoluir. Que todas as indústrias. Isso tem que ser uma coisa conjunta. Do Vale dos Sinos ajuda a poluir o Guaíba. Jacuí, o Rio dos Sinos. É isso aí. Ah, mas tem uma outra coisa também, as construções, né, cara? A engenharia civil, né? À medida que os caras vão fincando prédios em volta do rio, pra algum lugar tem que ir o esgoto, claro, né, cara? Todo o esgoto pode ser tratado. Entendeu? Mas aqui, cara, então quer dizer que durante 20 anos a gente foi feito de bobo nessa cidade. Capaz, né? Durante 25 anos se falou num Proguaíba que nunca vai existir. Há 16 minutos eu tô em silêncio aqui ouvindo vocês. Parece reunião daquelas mulheres azedas que ficam se queixando a vida toda, cara. Vocês só se queixaram 16 minutos, cara. Eu tô sóbrio, olha. Eu só quero dizer uma coisa, eu tô me queixando e tô mesmo, cara, porque isso aqui não é uma reclamação só minha, de milhares de moradores de Porto Alegre, cara, numa boa. Isso é uma vergonha, cara. Não, Porazinho, tô contigo, Porazinho. Não é esse o clima, cara, se a gente tem o poder de falar alguma coisa que não falar, quem é que vai falar, rapaz? O que que adianta falar? Ah, mas é por isso que nós estamos assim. Isso só vai piorar, porque adianta. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta pra nada, pra mim a autoestima adianta muito. Mas faz o que cabe a ti. Sugere coisas pra agregar. Ele tá fazendo mais. O que cabe aí. Não, eu também acho, desculpa discordar, mas eu acho que o Porã tá fazendo, cara. Tá fazendo uso de um microfone potente, que é o microfone da Rede Atlântida, pra alertar as autoridades que nos ouvem. Alertar, são pessoas que nos ouvem, cara. Claro, tenho certeza que no Demai, na prefeitura, tem uma galera que se identifica com o que a gente fala aqui e tá nos ouvindo. Agora, se serve pra alguma coisa, né? Talvez não dependa nem deles, né? Cara, aquela região ali também do anfiteatro, pôr do sol, depois que tu passa em direção ao Beira Rio ali, que tem aqueles campinhos, que final de tarde, eu tive ali no sábado agora, ali estacionei meu carro, no Parque Marinha, tomar um né? chimarrão, sabe, ler um livro ali, final de tarde, pôr do sol, cara. Não, cara, é a beira do rio mais nojenta que existe, cara. É um fedor. E tinha ali, cara, na boa, tinha umas 5 mil pessoas e ali. E a gente deixa aberto aqui o espaço também pra você da sua cidade, de qualquer lugar do sul do Brasil, pra mandar sua queixa pra gente aqui, como esses dias a gente falou lá de Floripa, né? É verdade. Das construções indevidas na beira da Praia da Armação, por exemplo. Que a chuva levou embora. Infelizmente, das construtoras Almir, não tá dando muito certo. Então pode mandar pra gente aí a sua reclamação, que a gente vai dar voz à sua reclamação. Buscas ao corpo de Elisa são retomadas e bombeiros cogitam esvaziar a Lagoa Suja em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, à procura do corpo da moça. Alguns funcionários do goleiro Bruno, do Flamengo, suspeito do desaparecimento da mulher, moram nas proximidades do lago ali e tal, e podem estar envolvidos como cupinchas do cara nesse caso. E se não acha esse corpo? O cara não é condenado. Se não acha, não é. Não há prova, não há prova. Foi embora, fugiu do país, nunca mais se viu. Desapareceu. E se ela tá fazendo aí outra visão, se ela tá fazendo isso só pra ferrar o Bruno, né? Aí nós temos que dar um pau, Se ela deu uma desaparecida assim, só pra dar um gelo no cara. Não, assim. Aí tem que ir lá e dar cagada, a camaçada de Não, Maurício, não, não. É, não. Maurício. Segura a onda aí, afinal de contas, como o próprio Bruno diz, quem aqui nunca saiu na mão com uma mulher? Não pode, mano. Não, Maurício. Eu acho, né, Marcelo? Quem aqui nunca espancou a mulher, né, Maurício? Hoje ainda não deu. Pesquisa aponta que exemplo dado por pais é determinante no uso de drogas. 70% dos dependentes entrevistados assistiram a maus tratos do pai para com a mãe ou sofreram maus tratos por parte dos pais. Aí, ó. 50%, metade dos usuários de drogas, relatam que seus pais ou irmãos mais velhos usavam drogas. O que parece óbvio, né? O que parece óbvio, especialmente se o filho flagrar, enxergar, visualizar, conviver com a prática, entendeu? Aí ferrou. Se teu pai fuma, se a tua mãe fuma e vocês fumam na frente da criança, a criança vai estar tá aprendendo pelo exemplo ali. E aí serve pra bebida alcoólica também. Com certeza. Também. Com certeza. E para outras coisas, né, tchê? Esses dias eu vi uma cena no trânsito que foi deprimente, cara. Uma família dentro de um carro, pai, a mãe e três crianças atrás no carro e o pai e a mãe fumando dentro do carro. E as três crianças, obviamente, fumando junto. Aquele ar ali. Não, isso não cai, imagina em casa, né? Muito, eu fiz isso. Muito. Sexta-feira a gente tava vindo aqui pra rádio, né, que a gente lembra que aquele cara começou a bater boca comigo no trânsito com o filho dele dentro do carro? Com o filho do carro. Tipo, o cara me cortou, espertinho. Me xingou com o filho dentro do carro. O guri devia ter o que eu... Vai ter exemplo aí, meu. O que vai ser o guri? Inclusive, nós comentamos, pai, ele tá com uma criança dentro do carro. Eu acho que ele ouviu, né? Aí ele seguiu embora. Eu fiquei rindo, né, cara? E fica a dica também pra um cara, deixando claro que cada vez tem mais louco na vida, no mundo e no trânsito, né, cara? É que um jeito pega um louco aí que vai querer bater boca um dia e vai te cagar a pau na frente do teu filho. Vai ser ruim. Exatamente. Igual, né? É. Vai ser ruim, né, Peter? Vai ser ruim. O Twitter atingiu em junho a marca de 1000 postagens por segundo. O microblog superou também seu recorde de tweets em um único mês, chegando a 2.300.000.000 de mensagens. Nossa. São enviadas cerca de 65 milhões de mensagens por dia. O serviço recebe aproximadamente 135 mil novos usuários por dia. É por isso que de vez em quando aparece a baleiazinha aquela. Twitter is over capacity. Bad gateway. Que loucura, né? Ah, e tem um cara que se faz passar por mim no Twitter. Que Mas escreve muito melhor que tudo. Na verdade, o cara tá legal, entendeu? O Magrão não compromete nada, mas daqui a pouco faz cagada, né? Claro. Tem ao marketing também, então, tem o Maurício tem. PB não sou eu, tá? Tá bom. Tem o Pause. Tem o Maurício, e o Maurício PB. Tem dois? Tem dois. O Nego Velho também. Não sou eu, tá? Tem o Abel. Tem o Piangers. Tem o Pretinho também. Pretinho underline básico. Não, mas esse é real. Esse é real. Pretinho underline básico. Pouca gente sabe, a gente abastece lá. Os twitters reais estão no blog do Pretinho. É verdade. Só ali. No blog do Pretinho ali estão todos os twitters de quem tem Twitter aqui do Pretinho. É verdade. Muito bem. 1h22, tá na hora dos destaques da Bad News, Marcelo. É verdade. Ontem, às 6 da tarde, fizemos umas reconstituições. É verdade. Marcelo. Acompanhei de longe as reconstituições. Muito interessante. Tribunal na TV. É verdade. Sexo, drogas, traição, violência, sangue e muita morte. Mudar teu nome, Tribunal do PB, o que tu acha? Tribunal do PB? Fica legal, né? É verdade, pode ser. Não sei. Não gostou, né? Pode ser uma boa, Marcelo. Mas alguém já esteja usando o tribunal na TV. É verdade. Marcelino não registrou, Marcelino? Não registrou. Marcelino não registrou, não. Casais disputam carregamento de esposas na Finlândia. É verdade, isso acontece muito mais na Finlândia, amigo. No Brasil também, quem é que não leva mulher nas costas, né, amigo? Quem é que não levou a mulher nas costas? O homem que percorreu 253 metros com sua esposa foi o grande vencedor. Só isso, Marcelo? Eu disse 253 metros de distância. Foi pouco. Parei que erraram a trilha, Marcelo. É verdade, a produção lá em cima, sonoplastia, Leitão! Ô, Leitão! Leitão! Leitão da sonoplastia, ô, Leitão! O Leitão tá sonoplasta! A dupla completou a prova em 1 minuto e 5 segundos. Devia ser magrinha, né? Devia ser. Mas sabe como é que é essa disputa? Deixou ela só comer uma semana, Marcelo. Tá aqui a imagem ali, os homens carregando. O prêmio é o peso da mulher. Então, quanto mais pesada, maior é o prêmio. Não adianta ter uma mulher magrinha e ganhar. O prêmio em quê? O peso em quê? Peso em cerveja. É um baita prêmio. Vamos fazer a Bad. Vamos fazer a da Bad. Vamos fazer essa promoção. Vamos fazer. Fazer na rua, lá no Parcão. Claro, vamos lá. É verdade. Vovó de 77 anos ganha respeito e faixa preta de jiu-jitsu na Inglaterra. É verdade, a vovó queria lutar jiu-jitsu. Ela começou praticando em 1979 e também trabalha no trânsito do interior do Reino Unido. Gordinha, gordinha de trânsito. Quer dar umas bifas nos caras. Tem que ficar ligado com a IPTC, hein? Fique ligado com os azuisinhos. É verdade. E mulher diz que descobre se um homem é virgem apenas por sinais na orelha. Tem que fazer um testezinho da orelha, né, Marcelo? Vai lá, faz um testezinho da orelha. Deixa eu ver tua orelha, Marcelinho. Dá uma olhadinha, Marcelo. É virgem. Eu sou mesmo. É virgem. Eu sou mesmo. Como é que você sabe? É o teste da farinha, né, cara? Aqui, ó. Tem que ter uns pontos. Ah, é uns pontos vermelhos atrás da orelha indicam que um homem nunca teve relação sexual. Conta aqui meus pontos, Marcelo. Conta os meus pontos. Tem três pontinhos ali. Três pontinhos atrás da orelha. É verdade. É virgem. É verdade. Agora eu me pergunto. Pra que? Cala a boca, Marcelo. Pra que saber se o ser humano é virgem ou não? Pra que saber, Marcelo? Né? Isso se discutia, sabe quando? Quando? Nos anos 70. É verdade. É verdade. Né? Obrigado pela participação da Neila. Mas ela obrigado, libra, Marcelo. Ela Neila. Libra de acusação de abuso sexual. É. Se fosse até o final. Se chega um estuprador, é virgem. Mas não, agora, não, até processo de paternidade, de repente. O método da acupunturista já livrou três jovens da prisão por serem acusados de abuso sexual. Agora, confiar nesse método é meio perigoso, né? Tinha que ligar pro Cacá, saber se ele tinha esses pontinhos até agora. Um ano e meio, dois anos, né? Aliás, dizem que tem uma foto pelado do Cacá na internet, hein? Sole. Obrigado, hein, Marcelo. Obrigado, Marcelino. De nada. Cala a boca, Marcelino. Vamos dar uma girada, vai por aí, Pi. Vamos lá, tipos de homens da balada. O sniper, ele é bom no que faz, escolhe um alvo. Sniper? Não, seria o Snyder. É o Snyder. É o atirador de elite, o sniper. Tá. Ele é bom no que faz, escolhe um alvo e é tiro certeiro, nunca falha. Eu conheço um cara que bom, deixa pra lá. Cara da bazuca, dá um tiro poderoso, mas a mira não é boa. Sempre acerta alguém, mas às vezes acerta quem não devia. O assassino silencioso, tá lá parado no canto, ninguém dá bola pra ele, mas quando menos se espera, cai matando. Cara da metralhadora. Eu já fui o cara. Ele de repente se levanta no meio da guerra, escolhe os alvos e atira na esperança de acertar uma de 20. Tudo quanto é lado. É o Potter esse. O escudo humano chega no início, morre ou é ferido e não faz mais nada. O escudo humano é sacanagem. Morre ou é ferido. E normalmente é um cara grande e feio que veio só dar proteção pro amigo matador. É verdade. O observador fica lá com binóculo de longe, ninguém vê ele. Ele não faz nada, ninguém lembra dele. Fica lá. É o observador, tá lá. Prisioneiro de guerra. Tá lá no meio da festa, mas tá sem arma nenhuma. E só olha pro lado, leva porrada. É o casado. Típico cara que só sai pra namorada. É isso aí. É o prisioneiro de guerra. O estrategista fica lá escondido no meio dos aliados. Não mata ninguém, mas fica dando dica pros outros. Ó. Novato de guerra. É a primeira vez que põe os pés ali e tal. Ou fica com medo e não faz nada. Ou sai eufórico e só faz merda. E finalmente o traidor. É o irmão mais novo, né? O irmão mais novo tu leva pra balada. E finalmente o traidor. No meio da guerra, bebe demais e ataca os próprios aliados. Quem mandou foi o Helder Pacheco de Lajeado. Valeu, Helder. Falou, Pacheco. E aí, KG? Eu tenho aqui mais alguns Mick Jagger facts. Vocês viram o Mick Jagger com a camiseta do São Paulo já? E agora tem o site, cara. Tu entra e põe qualquer frase ali na camisa do Mick Jagger. O site tu entra lá e põe lá, sei lá, qualquer campanha, assim, eu apoio o Fetter e tal. E aí tem lá o Mick Muito Jagger bom. Com a camiseta. Eu recebi o Mick Jagger com a camisa do Inter, cara. O Mick Jagger é tão pé frio que caiu de costas e quebrou o nariz. Mick Jagger. Coloquei Mick Jagger no Google e o botão Estou com Sorte desapareceu. Mick Jagger torce pro sucesso do novo técnico da seleção brasileira. Mick Jagger disse pro capitão do Titanic: boa viagem! Mick Jagger comprou um circo e o anão cresceu. Podem ler qualquer horário, manda o... É verdade! Pra minha noiva Solange, quem mandou foi João Marcos de Joinville. Meio que chega. Falando do torce pro novo técnico da seleção, ontem a discussão do Bola nas Costas foi mais ou menos essa, mandar um abraço pro Marcelo Rospide, que teve aqui ontem, que foi um baita entrevistado aqui. Cara, eu torço muito pro Altuari ser o técnico da seleção. É, cara. Imagina, nós ia ter quatro anos o Altuari. Sabe que tem, mas, a história é a seguinte, muito, tá? Não, peraí, o cara, Caio Ribeiro ontem falou que poderia ser o Altuari. Seria legal. Seria o Abel Braga. Muito legal pros adversários. O Calheiros trouxe a informação que o Ricardo Teixeira tem um plano maquiavélico de ter um cara de tampão até 2012, quando o Filipão sairia do Palmeiras pra treinar a seleção pra Copa de 2012. A informação do Filipão ontem foi eu e de fonte quente, né? Chama o tampão. É o Lelê Fontecast. Mas seria o melhor negócio pra seleção brasileira buscar o Hexa com o Filipão no Brasil, né? Seria o master plan. E aí o Teixeira tá tentando aí ser presidente da FIFA, né? É, entrar no lugar do Blatter, né? Uhum. O Altuari aceitaria ser tampão? Seria o Leonardo. Eu aceitaria com a maior tranquilidade. Você tá me entendendo? Eu gostaria, inclusive, se pudesse levar. Posso concluir meu pensamento? Desculpa, desculpa. Até porque tu só vai jogar em casa, é capaz de ganhar a Copa. É verdade. Né? Eu gostaria, inclusive, de formatar uma comissão técnica liderada por Alexandre Fetter. Obrigado, obrigado. Gosto do seu perfume, gosto do seu jeito, gosto de você, gosto, me faz bem. E tá, o Jorginho do lado no banco. O Jorginho, não. Eu já falta alguma coisa pra Evangelho. O que falta no Jorginho sobra em Féter. Obrigado, Antônio. Muito obrigado pelo carinho, é recíproco, o carinho é recíproco. Mas vai daí, Lelê. Pô, uma curtinha então, né? Uma curtinha. O homem de sucesso é aquele que consegue ganhar mais dinheiro do que sua mulher consegue gastar. Já uma mulher de sucesso é aquela que consegue encontrar um homem desse. Falar em dinheiro, o Mick Jagger é a prova viva por falar nisso, que pra ser rico não precisa ter sorte. É verdade. E aí, Porazinho? Boa. Olha, eu tenho aqui o futuro de alguns jogadores da seleção brasileira, do Dunga. Eu não sou mãe de Ná, mas eu tenho aqui o futuro de alguns. Vocês querem saber? Claro. Júlio César vai abrir uma fábrica de lenços e uma empresa de atores para velórios. Cara, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas como é pavão o Júlio César, é, cara. É verdade. Como gosta de dar uma entrevista e ficar paradinho, tadinho, pensando, fazendo... Carinha de triste, carinha de momoço. É tadinho, meu. O cara chorou pra caramba. A inveja mata, velho. Não é inveja, cara. Isso que o Porã falou é real, cara. Porque, ele parou na frente da Globo. Aí o repórter... Quem é que tava Tino Marcos. Tino Marcos chegou. Não, o Júlio César não tem condições. Ah, não, tenho sim. Parou. Por isso que é ator. Ele falava assim, só um pouquinho. Eu vou falar. Gente, ele é casado com uma atriz. Cara, eu já falei que a Suzana Werner é que não dá sorte pra seleção. No vídeo de 98 e vídeo agora. Olha, tem Júlio César que é Cleópatra, né, cara? Abre o olho. Vai, Caio, por aqui. Seguindo aqui com o futuro de alguns jogadores da seleção do Dunga, o Juan lança um livro de dicas, como sair da Copa sem fazer faltas. Michel Bastos promete que irá estar na Copa de 2014, já que na de 2010 ele não foi. Maicon faz curso de teatro para tentar emocionar os torcedores quando fizer algum gol. Kaká abre agência de modelos e contrata a própria mãe. Queremos a mãe do Kaká! Queremos a mãe do Kaká! Queremos a mãe do Kaká! Lembrando que 30% do contrato vai pra igreja, né? Sempre. Felipe Melo vira ator protagonista no filme A Primeira Derrota de Chuck Norris. Elano negocia com o colega Felipe Melo uma tíbia nova. Felipe Melo tem estoque em casa, tem, né? Tem um monte. Estoque. Robinho vende empresa do ramo ciclístico e compra indústria responsável pela produção de pipocas. Luiz Fabiano vai fazer dupla com Maradona em torneio de vôlei de praia. E o Dunga vai iniciar um ciclo de palestras pelo Brasil abordando o tema comunicação social. Quem mandou aqui foi Diego Luiz Leal. Manda um abraço a todos, parabéns pelo programa. Manda um É verdade, amigo. Alisson Sandri, que acompanha vocês pela net de Manaus, Amazonas. Olha aí, ó. E um Jabulani. Jabulani. mimos. Pra galera das cidades de Trombudo Central e Rio do Sul, aqui em Santa Catarina. Grande abraço, Diego Luiz Leal, de Trombudo Central, Magnata. Tá bem, meu. 27 pras duas, tá na hora dos classificados. Antes, quero mandar um abraço pra rapaziada do Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. Todo mundo ligado no Pretinho Básico. Obrigado pela audiência qualificada aí, galera. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas dos classificados do Pretinho. Olá, pessoal, tudo bem? Desejo que sim. Vendo um celular Mox, dois chips, Bluetooth 2.0, TV digital, rádio, cabo USB, câmera 8 megapixels, filmadora, novo, na é um xing-ling, né? É um xing-ling. É o popular xing-ling. É o iPobre, né? É o iPobre. Mas não dá nada, o cara quer vender por apenas 200 mangos aí. Muito obrigado, Thiago Calduro de Farroupilha. Oh, eu conheço, tu, eu conheço. Conhece o Thiago Calduro? Calduro. Calduro. Não funciona. Calduro. Não funciona bem esses aparelhos. A de Pelotas? O... Hein? Calduro é de Pelotas? Não, é de Farroupilha. Farroupilha, então não conheço. Hoje vamos estar no sábado na festa do ridículo. Conheço um outro Calduro de Pelotas. É o Thiago Calduro sem H. Thiago Calduro, @hotmail.com. Olá, pretinhos, meu nome é Luísa, tenho 22, sou de Porto Alegre, ouço você sempre, sou viciada na Atlântida. E agora gostaria da ajuda de vocês para tentar vender o meu carro e um terreno. É um Gol 93 a álcool com injetor de gasolina, branco, motor novo, foi trocado, é com rádio, documentação em dia, IPVA é pago. Terreno em Capão da Canoa, 15x30, documentação em dia também, com vista para o mar, fica apenas uma quadra. Motivo das vendas, doença na família. Precisamos da grana com urgência. Negociamos os dois produtos. Obrigada, beijos e mais sucesso ainda para vocês. classificados.vender@hotmail.com. Boa. Mandou aqui a nossa ouvinte Luísa, de 22 anos, que está precisando com certa urgência vender estes dois produtos, o Gol 93 e o terreno em Capão da Canoa. Então faz contato lá, classificados.vender@hotmail.com. Tá bem, vamos faturar! Vamos, Almir! Ah, vamos lá, tá marcado na tua agenda. O momento de faturar. É agora. De faturar e ganhar o seu dinheiro vendendo seu produto na programação dessa rádio. Aê, Almir! Texto na ponta da língua. Exatamente. Almir. Vindo TV, 42 polegadas, Full HD, 4 entradas, HDMI. HDMI. HDMI. HDMI. É 4 entradas, HDMI. Ultra Slim, tudo que você precisa. Ultra Slim. Ultra Slim. Ultra, Ultra Slim. Slim. Ah, Ultra Slim. Ultra Slim, tudo que você precisa numa TV, R$300. 300 só? Reais? Com procedência, pode ficar tranquilo, só não vou conseguir nota fiscal porque perderam no transporte. Tá com jucamãoleve@hotmail.com. Obrigado, Ivan de Passo Fundo, que deu essa bela dica. Uma televisãozinha aí, receptação. Vale o Brasil na Copa, né? Vale a Copa, né? Não dá mais pra gente ficar falando aqui. Show do intervalo, voltamos em seguida. Obrigado pela audiência aqui no Pretinho. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Furando os olhos do parceiro. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, pela rede Atlântida, pra todo mundo pelo site atlântida.com.br. Obrigado pela sua parceria com a Atlântida, de todas as formas que você pode nos ouvir, pelo iPhone, pela internet, pelo rádio mesmo, enfim, podcast. Muito obrigado. Tô fazendo essa onda aqui porque eu não achei o Potter aqui na mesa ainda, mas vamos lá, doutor Alceu, vamos abrir aí, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu, como é que tá a classificação da Copa da Hora, doutor Alceu? Doutor Peterson. Vamos pra Copa falar da África, doutor Peterson. Vamos, doutor Alceu, foi uma brincadeira, doutor Alceu. Agora é muito gentil. Ó o Potter aí, ó o Potter aí. Potter. Fala, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Olha só, eu estou aqui no lado do Green Point, né? Quase entrando no estádio onde vai acontecer daqui a pouquinho a primeira semifinal entre Uruguai, Uruguai e Holanda. Uruguai! Uruguai! Uruguai! Uruguai! Uruguai! Uruguai vai ganhar a terceira Copa do Mundo e a quarta em Brasil, a Taça do Mundo 2014 em Brasil. Quarta Copa do Mundo em Brasil, a próxima. Como se chama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Juan. ¿De dónde? Montevideo. Juan de Montevideo. ¿Cómo es a los cantitos? Soy celeste, por favor. Soy celeste. Soy celeste. Celeste soy yo. Valeu, boa sorte. Deixa eu ver se eu consigo entrevistar alguma holandesa por aqui, que elas são absolutamente simpáticas, maravilhosas. Fala em holandês, não, aqui não com dá, elas. Isso aqui... É, aqui é mais difícil de falar, né? Às vezes eles ficam falando achando que é muito não, próximo do inglês, mas não tem nada a ver. Mas geralmente elas são lindas. Gostou? Bah, é que cara é espanhol, entendeu, né, cara? O cara entendeu castelhano. Direitinho, né? Como te chama? É que eu fiz uma balaca, né? Uma balaca aqui, né? Negócio bem básico, senhor, né, cara? Como te chama? O quê? Não te entendo. Os caras vão fazer uma balaca e se estrepa, né? Deixa eu ver aqui, acho que eu encontrei uma. Acho que encontrei. É que na verdade tem pouco holandês, tem uma colônia muito grande sul-africana de holandeses. E aí tu pergunta achando que são holandeses. Deixa eu ver aqui. Hello? Where are you from? We're from Cape Town. Cape Town? Yes. Why are you orange now? I was in Holland about 2 months ago, and since then I support Holland. Because of this, you are in the orange color, yeah? Here we go, vitamin C. What's the best soccer player of Holland? I don't even know. I just like Holland. thank you, good luck. And you? I'm Yes, I'm also supporting Holland tonight. What's your name? Limise. Do you know any player of soccer or Holland? No, I don't. Nobody. No. Robin, no. Snyder, no. No. No. Good luck. Good luck to Uruguay. Right? Good luck to Uruguay. I don't want Uruguay to win. No. Acompanha a bolinha na tradução. Thank you. Eles são sul-africanos aqui de Cape Town. Tiveram 2 meses atrás na Holanda, se apaixonaram pelo país e por causa de hoje, por causa dessa viagem, eles estão torcendo pra Holanda. E aí eu disseram que perguntei se eles conheciam algum jogador, ou melhor jogador da Holanda, e eles falaram que não conhecem nenhum, nem o Robin, nem o Snyder. Exatamente aquilo que eu tava falando. A Copa, as pessoas da cidade se vestem com as cores, escolhem uma seleção e vão pro estádio torcer bem na tranquilidade. Quero ver se isso vai acontecer em Porto Alegre. Tipo assim, o KG comprar a camisa da Croácia e ir pro jogo da Croácia. Piangas comprar a camisa de Gana e torcer pra Gana, sabe? É isso que tá acontecendo muito por aqui. Boa! Tá bom, Potter. Muito legal. Demais. Boa sorte pro Uruguai aí, Potter. Uruguai! Uruguai! Uruguai! Tá bem, volta logo mais às 6h30 aí, direto, né, Potter, da cidade do Cabo. Tomara que pra contar mais uma coisa heróica. Quanto vai ser o jogo hoje? Quê? Quanto vai ser? 3-0. 3-0, gol de quem? Loco. No, pero no juega. Forlán y Cavani 2. Good luck. O Loco joga, né? O Loco joga. Ele que joga no lugar do Soares. E o Lugano não vai jogar, tá machucado ainda, vai ser preservado ou pro terceiro e quarto ou pra final. Depois voltamos pra contar, se tudo der certo, uma jornada épica do Uruguai. Potter, aqui na Copa quero do Mundo. Te agradecer. Quero te agradecer em nome da audiência da Atlântida pela emoção proporcionada, porque é demais ter um pretinho básico dentro do estádio onde vai ser jogada uma das semifinais da Copa do Mundo daqui a pouquinho. Demais. Obrigado, Potter. Pô, demais isso. Valeu, rapaziada. Sorte pra nós aí. É nóis. Valeu. Fala, Cajezinho! Sobre a Copa do Mundo ainda aqui, ó. Felipe Melo não é o primeiro. Outros jogadores brasileiros que ficaram marcados por derrota na história das Copas do Mundo. O goleiro Barbosa. Antes de morrer, Barbosa declarou a célebre frase: a pena máxima no Brasil é de 30 anos, mas pago a 50 por um crime que não cometi. Cara, isso é uma loucura, né? Referia-se ao trágico jogo em que o Brasil foi derrotado em pleno Maracanã por 2-1 pela seleção uruguaia, quando o empate bastava. Barbosa foi culpado pelo segundo gol uruguaio. A gurizada mais nova, que não sabe a história, tem um curta-metragem chamado Barbosa. Vocês podem procurar, deve ter no YouTube, é do Jorge Furtado, exatamente. Outro goleiro, muito conhecido aqui, porque jogou no Inter, o Manga. Adoro chupar manga. A seleção brasileira não ia bem na primeira fase da Copa da Inglaterra, em 66. O técnico Vicente Feola promoveu várias mudanças, inclusive no gol, com a entrada do reserva Manga no lugar do bicampeão mundial Gilmar. Manga acabou tendo um dia infeliz e espalmou um cruzamento fácil na cabeça do adversário. Derrota brasileira por 3-1 para Portugal. Ui! E a seleção acabou voltando para casa ainda na primeira fase. Ui! Sendo que o Manga foi um dos maiores goleiros que o Brasil já teve, né? Verdade, na história. O cara jogou no Inter muito. E depois jogou no Grêmio. E hoje tá trabalhando no Inter novamente. É. Mas assim, né? Essa derrota do Brasil é sorte do Kaká, que teve o Felipe Melo, né? Porque senão o Kaká, essa seleção seria lembrada como a seleção do fracasso do Kaká, né? Eu acho que não nunca jogou seria. Nada. acho que nunca por causa do Dunga, cara. Porque mesmo se não houvesse o Felipe Melo, ia sobrar pro Dunga, ao invés de sobrar pro Kaká. Marinho Chagas, em 74, o lateral não apoiava tanto o ataque quanto hoje. Você lembra do alemão aqui? Claro, claro. Cabelo mexado. Foi por esse motivo que Marinho Chagas teve problemas. Na Copa do Mundo da Alemanha, Marinho foi um dos destaques com suas subidas ao ataque. Em compensação, deixava a área livre para os atacantes nas costas. Ninguém fazia cobertura do lateral naquela época. Toninho Cerezo, essa vocês lembram. E esse Marinho Chagas apanhou do Leão depois que o Brasil perdeu da Polônia. Porque ele subiu e o Lato, lembra do Lato? Claro. Fez o gol. Aí foi o Leão. A decisão de ser do terceiro e quarto. Aí o Leão foi lá tirar satisfação do Marinho. Pô, como é que tu subiu? Goleiro, ataque? O Leão, Emerson Leão. Foi lá e bater, aí, né? Bateu. No vestiário. Toninho Cerezo, bastava apenas um empate contra a Itália para que a seleção chegasse às semifinais. Quando o placar estava 1-1, Toninho Cerezo acabou dando um passe displicente, atravessou uma bola e entregou um gol pro Paulo Rossi, que fez mais, fez 3 gols, né? Mas um foi o Toninho Cerezo que entregou. Zico, em 1986, Zico tentava se recuperar de uma contusão grave. No jogo das quartas de final contra a França, ele entrou poucos minutos antes de um pênalti. Totalmente sem ritmo, o meia bateu mal e o goleiro francês defendeu. E finalmente, Roberto Carlos, no jogo contra a França, pelas quartas de final de 2006... O atacante Henry aproveitou um cruzamento na área e promoveu a eliminação do Brasil. O lance passaria desapercebido se o replay não mostrasse Roberto Carlos arrumando o meião enquanto o jogador francês avançava pela área. Segundo o lateral, a obrigação de marcar Henry não era sua. Até hoje, aquela cena é revoltante. É revoltante. Cara, e tinha gente pedindo Roberto Carlos nessa Copa do Mundo. Olha, cara, impressionantemente. Mas, velho, falta de opções. Falta de opções, cara. Com os laterais que o cara levou, Michel Bastos e Gilberto, podia ter levado o Roberto Carlos. Mas não é um lance que compromete toda a carreira do cara. Ah. Não é porque ali, naquele momento, casualmente deu aquela por uma desconfiança. Não, mas eu digo que poderiam pedir, ele poderia muito bem jogar ainda. O Toninho Cerezo, porque a carreira do cara é uma carreira absurda. O Toninho Cerezo de é um baita jogador. Eu achava um baita jogador. O Zico é um jogador. A culpa de quem escalou o Toninho Cerezo não é do Toninho Cerezo, é do técnico. Cerezo era um baita jogador. Mas ele não devia ser escalado pra esse jogo porque o Brasil podia empatar com a Itália. O Brasil não precisava sair correndo pra ver como o Zico não deveria ter batido. A culpa desses dois episódios é do técnico, que era o Tele Santana. Por isso que o Tele Santana é taxado como um grande treinador de clubes, mas um treinador que não deu certo na seleção brasileira. Entregou duas Copas. O Porã falou antes aqui do negócio do curso do Juan de fazer acabar a Copa sem falta. Eu me lembrei que teve um baita de um zagueiro que saiu da Copa do Mundo sem fazer uma falta, cara. Seleção eliminada. O Gamarra. Carlos Gamarra. Claro, aquela Copa que Copa de 98, né? Cara, o Cannavaro também, cara. Não cometeu nenhum. Mas tipo assim, o Paraguai saiu porque perdeu no Golden Goal pra França. Lembro, né? Eles jogavam todos fechadinhos. E era ataque, ataque. Mas eu acho que são coisas diferentes. É a mesma coisa que pegar o Baggio na Itália. É um erro sujeito que o cara tá ali, entende? O cara estando ali pra bater um pênalti, ele tá sujeito àquele erro. É diferente de uma coisa como fez o Felipe Melo. Absolutamente diferente. E não dá pra colocar no mesmo patamar, como não dá pra colocar no mesmo patamar o Zico errando um pênalti. E a arrumada de meia. Exatamente, são coisas diferentes, né? O conjunto da obra do Felipe Melo. Podemos lembrar também que o Zico jogou 3 Copas do Mundo e nenhuma delas 78, foi campeão. 78, 82, 86. E nenhuma delas foi campeão. Doutor Aceu, é a Copa da hora, doutor Aceu. Como é que foi? Acabou já? Vai ter mais jogos? Acabou, deu o Vasco. Deu Vasco? O resultado da rodada de ontem, doutor? O Celso Rotti tá querendo falar com o senhor, doutor Pepe. Mas isso não é jornalismo, doutor Alceu. O Celso Rotti querer falar comigo não é jornalismo. Peraí, o Grêmio ganhou de 3-0 do Vasco. E aí ontem, qual foi o resultado? 3-2, pau aí. Prova aí, e aí quem é o campeão? O Vasco. É, Marcos, é uma fórmula injusta, viu, Marcos? É uma fórmula injusta. Interessante que a manchete ontem de tarde era o seguinte: Grêmio decide a Copa da Hora. Pois é. E a manchete da noite era: Grêmio termina a Copa da Hora na lanterna. Mas como é assim? Que pode, é que podia. Foi uma Copa disputadíssima. Uma Copa que não vale nada, mano. É importante Copa. Vamos rodar. Só um pouquinho, deixa o Cajezinho falar, por favor. Eu sei que vocês estão se deitando, Copa da Hora. O mais legal de tudo, eu tava vendo o jogo ontem, foi uma péssima apresentação do Grêmio, foi ridículo, foi muito ruim, o Grêmio tá com um time terrível e isso é preocupante pra torcida do Grêmio, mas o mais legal de tudo foi que os torcedores do Avaí estavam com o título. Porque se eles ganharem esse 3x1 do Grêmio, eles iam faturar o título pelos critérios. Iam ter o Vasco ia ficar em segundo. E aí a galera fazendo festa e gritando, olé! Aí o Grêmio acha um gol aos 47 do segundo tempo, porque não servia nada pro Grêmio. Mas servia pra desclassificar o Avaí, classificar o Vasco em primeiro. Cara, e aí aparece um neguinho com a bandeira do Vasco lá no meio da ressacada. E os caras do Avaí tudo quieto. O torcedor havaiano, a cada ano que passa, ele detesta mais o gremista. É impressionante. Tá ficando uma coisa chata já, cara. Não, e eu gostei de ver a manchete que eu ouvi nos spots da Gaúcha agora há pouco. Resultado da Copa da Hora... faz direção temer a qualidade do grupo. Essa qualidade do grupo é duvidosa já faz algum tempo. E só deixa eu explicar pro Pi que não é só o Avaí que odeia o Grêmio, cara. Figueira também. Todos os times do Brasil odeiam o Grêmio, cara. Ô, meu, era isso então por enquanto. Ficamos por aqui com este pretinho básico e este bola nas costas prolongado. Antes de colocar aqui mais um cabelo no espaguete, mais um trote do nosso querido Duda Garbi, quero passar a agenda do pretinho básico. Olha! Dizer que nesta sexta tem reunião dançante no Segredo e segue lá a distribuição farta de vinil. E também nesta reunião dançante vou estar liberando um toca-discos de presente pra galera. No sábado estaremos com a balada do Pretinho na festa do Ridículo em Farroupilha. E no outro sábado, dia 17, pela primeira vez em Gravataí, a balada do Pretinho no Salão de Festas do Cerâmica Atlético Clube. Gravataí não fala noutra coisa a não ser nessa balada. Não. Pode ir, claro que pode ir, né? Ô, meu, e o DJ em gravata aí vai ser o Kifornari. Olha aí! Tamo em casa então, meu bruxo. Vem aí o cabelo no espaguete, voltaremos logo mais às 6 da tarde com mais um Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é a Rádio Gospel FM de Curitiba. É bem mulher, senhor, isso, né? Quem está falando? A Carol ligou, Maurício. Tá bem? Tudo bem? Aqui é Ricardo Prates, do Rio de Janeiro. Tudo bem, tudo jóia. Sou vocalista da banda Estrela D'Alva. Pois não. Seguinte, tô ligando, querendo saber como é que eu poderia fazer pra colocar minha música a tocar nessa rádio. Peraí, só um minutinho. Deixa eu pegar os teus dados. Assim, antes, eu gostaria de saber... o que você acha da música? Eu gostaria de cantar pra você. Vai cantar a música pra mim? Pra ver se combina, eu sei o que você acha. Eu prefiro, Ricardo, que você mande o material pra mim por e-mail. Aí pra gente poder mandar pro departamento artístico analisar do que você cantar no telefone. Aí você vai analisar? Não, eu vou encaminhar, eu vou ouvir também, né? Mas a gente vai encaminhar pro departamento artístico e assim, e logo em seguida a gente já te manda, né? Junto com análise, alguma coisa assim, o nosso material também pra se conhecer mais a nossa emissora. Então, a minha música combinaria muito com a música de vocês. É tipo assim, ó. Não aceito, não, de jeito nenhum, o meu coração. O que você achou? Então, eu preciso analisar o teu material. Eu não posso dar uma conclusão assim, né? Então, se você puder mandar, eu acho que fica melhor. Tem toda uma equipe preparada aqui pra poder... analisar o teu trabalho. Com certeza deve ser um trabalho bom, mas a gente precisa analisar. Não, né? É um trabalho muito bom. Aqui no Rio de Janeiro. Você já gravou há quanto tempo? Teu CD é. Não aceito, não? Nós lançamos no verão pra explodir no verão, sacou? Ela é um reggae. Tá, não aceito, não. De jeito nenhum. O meu coração sempre quer mais um. Sacou? Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gravou independente o teu CD? Na verdade, foi meu pai que pagou pra mim. Uhum. Aí, tipo assim, porra, chamei a galera, assim, nós formamos a banda Estrela D'Alva com um X. Estrela D'Alva. Vamos combinar o seguinte, Ricardo. Manda pra mim esse teu material. Porque eu só tenho medo que... Eu sempre tento levar as minhas músicas pra rádio. E o pessoal não gosta, pô. Agora eu tô cantando pra você, eu não tô sentindo que você tá gostando, sacou? Não, mas depois eu vou enviar e-mail, vou perder tempo. Não. Perder tempo você vai ficar aí pelo telefone, que até é mais caro, Ricardo. Veja bem, eu trabalho no departamento financeiro. Eu vou passar pro departamento competente que vai analisar bem certinho pra você. O pessoal vai te ligar, tem cantores aqui, tem artistas aqui que vão poder analisar bem direitinho e te dar um retorno. Não se preocupe, imagine, nenhum trabalho é desvalorizado quando é feito pro reino de Deus. Nosso trabalho é um trabalho nobre. Amém. Né? Então, sim, pode ficar tranquilo. Pô, demais. Pô, qual é o valor desta proposta, assim? Ricardo, eu não tenho como te passar, não é o meu departamento. Por isso mas você não é departamento financeiro? É, eu sou de cobrança. Então, mas você vai cobrar de mim? O que você quer é o departamento comercial. Na verdade, assim, então, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu sou compositor, eu só falo de amor, essas coisas. Então, dinheiro não é muito comigo. Então tá bom, Ricardo, a gente fica combinado assim. Eu fico aguardando o teu e-mail, tá bom? Nani, não aceito, não. De jeito nenhum. Rapaz, você não tem ideia desse refrão. Te pega que nem chiclete, sacou? Então, mas ó, vamos combinar. A gente combina sim. Eu preciso muito desse teu material, tá bom? Bom, aí você me responde na sequência, porque eu tenho que dar uma explicação pro meu pai. Porra, ele investiu dinheiro, eu tenho que dar um retorno, entendeu? Não, mas fique tranquilo, a gente aguarda o material, tá bom, Ricardo? Tá certo, Nani? Obrigada, um abraço pra você. Nani, você tem uma voz linda, hein? Obrigada. Valeu, Nani. Um beijo. Obrigada. Pra você. Amém. Deus abençoe. Até mais. Tchau.